Me sinto uma criança nos braços do pai. Quando ajoelhado estou em oração, tenho a impressão que posso até tocar o céu. Se nesse instante eu levantar as minhas mãos, falar com Deus é tão gostoso, é bom demais, pois Ele entende o que diz meu coração. E quando eu me levanto, então me sinto em paz, recebo forças pra vencer a provação. Quando eu oro, quando eu choro, me sinto pronto pra batalha enfrentar. Quando eu quando eu choro, eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Quando eu oro, quando eu choro, me sinto pronto pra batalha enfrentar. Quando eu oro, quando eu choro, eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Pronto pra batalha enfrentar. Quando eu oro, quando eu choro, eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Quando eu oro, quando eu choro, me sinto pronto pra batalha enfrentar. Quando eu oro, quando eu choro, eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Quando eu oro, quando eu choro, me sinto pronto pra batalha enfrentar. Quando eu oro, quando eu choro, eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Eu sinto a mão de Deus a me abençoar. Eu sinto a mão de Deus a me abençoar.